ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Então É. Pois é, ora hoje, dia 14 de novembro de 2010, e eu cá estou para lhe fazer companhia em mais uma emissão do nosso Domingo à Tarde. Vamos abrir portas a esta emissão com música bem calminha, mas vamos rapidamente mudar de ritmo. Vamos só assim para aquecer duas musiquinhas bem calmas nesta tarde de domingo. Vamos começar com os Alphaville e Forever Young e depois música vinda do Brasil, Maria Rita, com o tema Sei Que Vou Te Amar. Ainda depois, mudando ligeiramente de estilo, I Gotta Tell You, música de Samantha Mamba. E Fight, música de George Michael. É assim que damos início a mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Já sabe que estou consigo sempre aos domingos, entre as 16 e as 19 horas. Tudo também depende, claro está, das horas a que acaba o Times, daí que hoje a emissão foi para apenas às 16h15, mas tudo depende, portanto, das horas a que acaba o Times. Isto para que se não pense que há aqui atrasos propositados, enfim. Não é propriamente por vontade, é porque neste caso até foi uma condicionante da emissão anterior. Portanto, daí este atraso. Então, ora, vamos então abrir com esta melodia: Forever Young dos Alphaville. Thank you.

continuamos depois desta melodia Fight de George Michael. Vamos chegar com uma musiquinha também calma. Chama-se Uttering Heights e é de Kate Bush. Vamos continuar nessa onda, pois é. Vamos continuar nessa onda, ficando depois com uma melodia também. Também calminha, pronto, é mais mexida, mas também é calma. Don't Let Me The Last To Know, música de Britney Spears. Ainda depois, um dueto entre Ricky Martin e Maya, Private Emotion, uma musiquinha que foi lançada no auge da carreira no auge da carreira dos dois, por acaso. No auge da carreira de Ricky Martin e no auge da carreira de Maya. Mas, pronto, foi uma coincidência na altura. Pronto, e foi sem dúvida um grande sucesso. Para finalizar, vamos chegar com outra música também calma, muito calma também. Dá pelo nome de Because You Love Me. É a música de Celine Dion e dispensa qualquer apresentação. Quer a música, quer a intérprete, que sem dúvida tem uma voz ainda hoje, e já a contar 41 anos, tem uma voz fenomenal. Vamos ouvir daqui a pouco Celine Dion, mas para já, é mesmo Kate Bush e a sua peculiar voz, Uttering Heights. Cafe, a cup.

Because I was loved by you. You were my strength because you loved me. E vamos continuando nesta emissão do Domingo à Tarde. Sabe quem vai cantar agora? Cyndi Lauper, é verdade. É um nome inesquecível na música à escala planetária. E também esquecível é este... Não, pensava que era o True Colors, não era? Mas não. Chama-se Time After Time. Mas o True Colors é também outra música, outra das suas músicas inesquecíveis. Mas, não, vamos ficar com Time After Time. Isto porque depois vamos ficar com outra melodia que não lhe faz muito ao ritmo. Nothing Compare, música de Sinéad O'Connor. Vamos depois ficar com os Backstreet Boys e vamos lá ver se eu consigo dizer este título direitinho do princípio ao fim. Show Me That Meaning of Be a Lonely. Música então dos Backstreet Boys, lançada no ano de 1999. Para finalizar, vamos ficar com uma melodia também muito bonita e que, de certa forma, até tem a ver um pouco em termos de ritmo com a música dos Backstreet Boys. I Need You. É a música de Leon Rimes, que vai fechar a terceira seleção da primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Já sabe que daqui a pouco, quando eu voltar, vou trazer então as quatro músicas que nos vão encaminhar até ao primeiro bloco publicitário. Mas agora é mesmo tempo de desfrutarmos destas belíssimas melodias. Vamos, pois, ouvi-las. I will catch you, I'll be Sério na radiofonia. So hard to breathe. walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Life goes on as it never. No. again. Oh yeah, you're the love that rescues me when the cold winds rage. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to the. Chegar ao intervalo, mas eu não vou embora sem antes lhe deixar quatro musiquinhas. Primeira, veja a seguir, chama-se Somewhere Else e é dos Travis. Tom Jones com Delilah é a música que se segue. Vamos ainda ficar com Amelia, música de Natalie Imbruglia. E para acabar, uma música que é diferente, mas não deixa de ser uma música bonita por causa disso, não é? Chama-se Immortel, é cantada em francês e é-nos trazida por Lara Fabian. E já que mudamos de língua, deixe-me aproveitar para lhe dizer que, na segunda parte, vamos iniciar com música portuguesa. Músicas que, certamente, já têm saudades de ouvir. São também calminhas, Mas eu tenho certeza que já não houve há muito tempo e que vai, certamente, adorar recordar. Mas isso é só depois de um curto intervalo. Até já! Yeah. as I'll be somewhere else. Time. traînant dans mes ruines, ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être seul. Tu survivras à tout ce mal, je m'en doute. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel qui n'abritait plus l'éternel. Je meurs de et ma peau de ce qu'on ne dit pas. Pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne reste que ça. On aura beau me dire que rien ne valait rien, tout serait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas. Thank you.

Yeah.

porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu. E vamos continuar de forma bem animada esta nossa emissão. Agora com outros temas, outras bandas, mas a mesma magia. O Xanadu, em 1999, gravaram um tema chamado Xalali. Vamos escutar esta engraçada e peculiar melodia. Logo depois, vamos ficar com uma música da década de 70, o Gemini. Trazem-nos Pensando em Ti. Esta música foi reinterpretada muito recentemente pela nossa grande Anabela, que do álbum Nós gravou vários temas, entre os quais este Pensando em Ti, que lá está com uma nova roupagem. Vamos também ficar com mais dois temas, mais dois temas bem divertidos: Zumba na Caneca, de Tonisha, e também As Doce, Amanhã de Manhã. Ora, amanhã de manhã é segunda-feira, e em vez de ficarem a ouvir a chuva a cair, a rádio no ar, blá blá blá blá, têm que ir trabalhar, porque a vidinha é feita assim mesmo, a trabalhar. Para termos então o pão nosso de cada dia, não é? Cada dia, não é? Tem que ser. Pronto. E, portanto, isto era bom, mas era se fosse ontem, não é? Se fosse no sábado, era ótimo, porque podíamos perfeitamente ficar hoje de manhã, ouvir a chuva a cair, ouvir a rádio no ar, pronto. Se pendurava-se a rádio num sítio qualquer e digamos ouvir a rádio no ar. Enfim, pronto. Antes que diga mais alguma coisa que não tenha piada nenhuma, vamos à música. O Xanadu, ele certamente tem mais piada do que eu, com Xalali. Chega

pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, para mais um intervalo, pois é, estamos a chegar ao final da segunda parte do nosso Domingo à Tarde, mas eu não vou embora sem deixar mais uma vez quatro grandes músicas, e novamente em português, agora com ritmos e letras diferentes. O Ferreiro, a cantiga do Ferreiro, é a música que nos traz a grande Dulce Pontes. Para ouvir ficamos também Paulo de Carvalho com Mãe Negra. Ficamos depois com não, aliás, com o momento final, eu já ia dizer Não Voltarei a Ser Fiel. Isso é outra música, mas o grupo é o mesmo, Santos e Pecadores. Mas a música que vamos ouvir, essa não é aquela que eu ia dizer ao princípio, mas sim o momento final. E já que falamos em momento final, vamos para a última música desta segunda parte. Recordar é Viver. Música de Vítor Espadinha. É assim que chegamos ao final da segunda parte de mais uma edição do Domingo à Tarde. Já sabes, estou sempre consigo entre as 16 e as 19 horas. Vamos à música? Até já! Afleiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Que ela é o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu para a casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu para a casa dela.

Last ночь у нас с тобой Еще один раз прошепчу тебе, ты мой Еще один последний раз Твои глаза мои посмотрят И слеза вдруг упадет На руку мне, а завтра я Одна останусь без тебя Но ты не плачь Не плачь Так получилось, что судьба нам не дала С тобой быть вместе, где же раньше я была Поздно встретила тебя, но в этот миг Я знаю, что теперь твоя и только крик Сдержу я завтра, а сейчас Побудь со мной в последний раз, в последний раз Пойми, теперь не думать не смогу я о тебе. Сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя Ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я и спешу тебе стиха. Novamente, depois de Tatiana Malanova com New Plots, vamos agora ficar com mais três músicas antes das minhas despedidas. O primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome, tem como intérprete Marianne Rosenberg. É uma intérprete alemã, tal como também é alemã Lena Valentich. Este tema dispensa apresentações para quem ouve até não é com alguma regularidade. Chama-se Das Lied von Manuel e é do final dos anos 70. Vamos por fim ficar com Out of the Blue, música de Debbie Gibson, que vamos ouvir então e que irá anteceder à minha última intervenção neste programa. Espero que esteja a gostar desta seleção musical, estou a escolhê-la a pensar em si, estou a selecioná-la a pensar em si. Espero que, já que é muito difícil que todas vão de encontro ao seu gosto musical, aliás, pelo menos a maior parte delas que corresponda às suas expectativas enquanto nos ouve. Eu volto aqui alguns instantes, fique bem, Até já. Was hilft es? Ja, was hilft es? Denn du tanzt mit ihm. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Sim, estimado ouvinte, que chegamos ao final de mais um Domingo à Tarde. As portas vão-se fechar por hoje nesta emissão que é número 40. Eu esqueci-me de dar esta informação, que é importante, é um número redondo. Emissão número 40. Pois é. Ora, e vamos então ficar com estas... Com duas músicas para fechar a emissão de hoje. Sometimes é música dos Eraser. E para fechar mesmo a nossa emissão, do álbum Back in Blue, lançado em 2000, os Backstreet Boys com Shape of My Heart. Fique bem, muito obrigado pela sua presença aqui e até para a semana. the bedroom. It's not the way you throw your clothes upon the bathroom floor. Been thinking about you, I just couldn't wait to see. Fling my arms around you as we fall in ecstasy. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah. Ooh, sometimes it's the broken heart that decides. It's not the way that you caress me, toy with my affection. Climb in bed beside me, we can lock the world outside. Touch me, satisfy me, warm your body next to mine. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah. Ooh, sometimes it's the broken heart that decides. Yeah, yeah.